Glória, glória, glória, glória, glória, Deus, glória, hoje eu trouxe a palavra pra você. Tipo Moisés, lá no deserto. Sempre existe vaso pra converter. Oh, ei, pra converter. Sempre existe vaso pra converter. Oh, ei, pra converter. Sempre existe vaso pra converter. Cana, domingão pregando com a família. Pregando com a família. Vem comigo, pega sua Bíblia. Que a palavra nela te fascina. A palavra nela eu vou fazer você orar no tempo. Vou te ensinar uns louvos. Senti o amor do Pai, tu vai querer. Já prega e abre em Deuteronômio. Mas o depois que tu prega, a palavra te transforma. Depois cê tá em Isaías, Jeremias, então Jonas. E hoje cê não imagina viver sem o amor de Deus. Deus é fiel, guarda tua fé. Hoje eu trouxe a palavra pra você. Tipo Moisés, lá no deserto. Sempre existe vaso pra converter. Oh, ei, pra converter. Sempre existe vaso pra converter. Oh, ei, pra converter. Sempre existe vaso pra converter. Cana, domingão pregando com a família. Não vai se desviar, o diabo quer te retirar do caminho do Pai. Mas o amor de Deus joga fora o atribulado. Deus veio te salvar, vaso, vamos pra igreja. Fala amém, se tu quiser ser salvo. Cola no culto, vai ser 10, quero te ver vaso. Tamo lendo Ezequiel, depois vou ler Salmos. Vaso, vem se salvar, vamos pra minha igreja. Fala amém, não vai se desviar. O diabo quer te retirar do caminho do Pai. Mas o amor de Deus joga fora o atribulado. Deus veio te salvar, vaso, vamos pra igreja. Fala amém, se tu quiser ser salvo. Cola no culto, vai ser 10, quero te ver vaso. Tamo lendo Ezequiel, depois vou ler Salmos. Vaso, vem se salvar, vamos pra minha igreja. Fala amém, não vai se desviar. O diabo quer te retirar do caminho do Pai. Mas...